Hoje eu estou fazendo um pequeno especial para homenagear essa querida amiga, essa grande cantora de Ceilândia. Ela é jornalista e agora faz parte do Facebook do Cleito Aguiar com o número 4.349. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte, 6135326993. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado aí, já pra sala de aula, viu? Antena Web vem convidar os estimados ouvintes a passar uma boa manhã com muita alegria. Claro, sempre na companhia de Cleiton Aguiar. Cleiton Aguiar, de segunda a sexta-feira, entre as 9h45 e as 11h, um espaço radiofónico que recebe o nome do seu locutor para lhe trazer durante 75 minutos diários boa disposição, radiocomunicação, informação e descontração. Cleiton Aguiar, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 11h, com Cleiton Aguiar, no Canal 1. Nas ondas do rádio também navegamos pela música independente. Baixa Contemporânea, um espetacular programa no qual, mais do que conhecer as músicas, conhecemos os artistas, os seus discos e o seu percurso. Baixa Contemporânea, sábados, 8 da noite, no Canal 1. Caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Expressões da Lusofonia, o vosso programa de sábado de manhã, que conta com a presença, com a minha presença, da Adriana Pequeno, de Portugal, com a Ana Barbosa, do Brasil. Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Olá, Adriana. E também contamos com a presença de Leonardo Manuel, diretamente de Luanda, a capital de Angola. Olá, muito boa noite, ouvindo. Sejam bem-vindos ao programa 3 e ponto. Não. 3 e ponto? 3 e ponto. Não. Não, expressões da lusofonia. São quantos programas então, isso? Ah, que furo, hein, Léo? Olha, Paco, vamos começar de novo. Não, agora fica. Agora fica. Vai fazer parte do memorial da Antena Web. Começa de novo. Fica engraçado. Vamos lá, Adriana, dá sequência aí. Então, e também temos neste momento está ausente o Carlos Bonaparte, que por motivos de saúde não pode estar presente. Portanto, as melhoras para ele e para a semana esperamos nós contar com a presença dele. Certo? É isso aí. É isso aí, amigos ouvintes. E hoje vamos falar. E aí, Adriana, o que você conta de Portugal? Bem, o conto de Portugal esta semana foi uma semana terrível em Portugal devido aos incêndios. Houve muitos incêndios, houve algumas casas em perigo também, e houve no total até agora 75 incendiários suspeitos que foram apreendidos pela polícia. Um deles foi apanhado pela população em pleno ato, acendeu uma fogueira no mato, e um deles era um miúdo de 13 anos, que era filho de um bombeiro, e segundo ele que gostava muito de ver o pai apagar fogos. Então, ai meu Deus! Pôs um fogo que teve ali ainda 60 meios para 60, portanto, entre carros e bombeiros para apagar o incêndio. Misericórdia. Mas os bombeiros viram-se bastante aflitos. Houve dois incêndios que tiveram 48 horas a arder. E não sei se está mais algum, se não, ainda, mas está a ser demais. Estamos em seca extrema em alguns pontos do país. E então também não há limpeza das matas. Algumas delas são terrenos particulares e aí os donos deviam limpar, tirar aquelas silvas, as ervas e assim, o que não fazem. Deviam aí apanhar aquelas multas bem grandes, mas também há terrenos que não são particulares e a própria Câmara não, ou a Junta de Freguesia ou quem seja também não vão limpar para o terreno estar limpo e não acontecer incêndios. Às vezes são não são de mão criminosa, mas são do lixo que lá está e depois com o calor, se tiver vidro, aquilo tudo seco faz um incêndio, mas a maioria por mão criminosa mesmo. E tu, Léo, que te contas aí da Angola? Não, o Léo vai contar para nós no próximo bloco. Próximo bloco ele conta, né, Léo Neto? Tá bem. E agora é o seguinte, minha gente. Quais são as quatro músicas que vamos ouvir agora, Adriana? Ah, pois é, as minhas músicas. Então, vamos ouvir o Pedro Abrunhosa com Tudo Que Te Dou. Uhum. Depois vamos ouvir uma brasileira do Luan Santana, Te Esperando. Essa música é demais. É, eu adoro esta música também. Depois dos angolanos Irmãos Verdade e Holanda. Voltando ao Brasil, vamos ouvir os queridíssimos e saudosos, ao menos eu tenho saudades, muitas saudades deste grupo, os Mamonas Assassinas com Pelados em Santos. Ei, mina, seus cabelos da hora. Oh. Você curte essa música, Léo? Sim, sim. Essa música era do meu tempo. Oh, és muito antiga. Opa! Na época que aconteceu o acidente do avião deles, eu lembro. Uhum. Foi um negócio muito trágico. Sim, foi. Então é isso, minha gente. Ficamos com essas quatro musiquinhas da Adriana Barbosa, ou quer dizer, pequeno, não, Manuel, não, é Barbosa, não, é pequeno. Pequeno mesmo. O mesmo não está incluído. E já voltamos. Até já. Até já. Até já. Amar e partir, promessas perdidas e

estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa para a nossa segunda parte. E talvez hoje vamos então. Hoje, coisa. Vamos começar então. Ah! Coisa! Eu já começo. Não começo nada. Então, Leonardo, o que é que tu nos contas daí de Luanda ou de alguma cidade perto, qualquer coisa assim? Tenha acontecido? Olha, não tem nada de especial, tudo continua na mesma. Já estamos a terminar o cacimbo. Isso é tudo, nada de especial. E podes explicar o que é isso? É isso aí que eu ia perguntar. Aí em Portugal chama o inverno, aqui nós chamamos de cacimbo. Ah! Ao verão. Ah, ok. Ao Facebook. Não, não é o Facebook. É o despertador de casa. Ah. É o mesmo tom do Facebook. Que massa! Que chique! É. Quer dizer, quando toco a campainha, as pessoas pensam que é o Facebook, não. É a campainha. É. Então vocês estão a acabar agora o inverno e começar a primavera. Sim, exatamente. Que não vejo a hora já de terminar. Léo, conta pra nós, conta pra mim especialmente, como é que é a paisagem, assim, desse final de inverno? Olha, é espetacular, você vê todo tipo de animal rolando pela cidade, leão, hiena, jacaré, normalmente vão até a cidade passear, é algo porreiro, espetacular. Eu tô imaginando isso, é que eu estou a imaginar a cena, tipo. Vão as pessoas assim na rua, uns trabalhar para os bancos ou assim, as outras pessoas vão, pessoas para a escola, vão pessoas para os mercados e de repente cruza-se com o leão, com uma hiena, com os jacarés. Oh, é por aí que tem aqueles ursos, não é? Não, aqui o urso não tem. Ou é outro ponto da África que tem? Eu vim falar de uns ursos, acho que sei lá se é urso panda, o que que é? Acho que deve ser na África Branca, pode ser que na África Branca. Mas aqui em Angola não tem. São até fofinhos na reportagem pandas, que mostraram. É, os pandas não é tanto na África, os pandas existem mais na China e no Japão. Tá. Mas é engraçado. Ou é aquele urso polar que eu estou confundindo também? Urso polar não. O urso polar é mesmo no Ártico. Ah, é. Ih, rapaz, estou fora do setor, viu? Tá. Estou fora do setor. Imaginei, olha. Imaginei a cena. Irmos, nós três, vamos assim pela rua e de repente ao virar uma esquina vem um leão. Olha uma hiena, olha o jacaré, olha que lindo. Olha, se o leão não tiver com fome, eu seria capaz de abraçar ele. Agora, se ele tiver com fome, aí eu não sei não, viu? Não podia ser. Eles não comem. Sabes uma coisa? Os animais não atacam assim facilmente. É como os cães. Quando nós temos medo do cão, nós temos um... Como posso dizer, né? O termo exato não sei como explicar, mas lançamos um ar que eles percebem que nós temos medo e atacam por cima de nós. Porque tem um americano que conseguiu domesticar leão, hiena, conseguiu dar banho na hiena, que é algo complicado. Nós temos um instinto que eles dão conta. E tem forma específica para tu encantares um animal. E a forma como tu estás a dar a comida a ele. Porquê? Tu já deste comida a algum leão? Olha, já. Tem uma tia que tem criação de vários animais. Normalmente no cão. Quando tu pegas, tenta pegar na cabeça, ele fica com medo. Pensa que tu vais bater. A forma exata é tu virares a mão. Como tivesses a tentar dar comida. Claro que ela vem. isso acontece com uma vaca. A vaca, se tu tentas lhe pegar na cabeça, ela foge. Porque o seu dono, quando está no pasto, eles batem na cabeça, porque eles já sabem, ficam com medo. Quando tu tentas pegar na cabeça, pensa que tu vais lhes bater. Mas quem é que pega numa vaca? Podes me dizer? É que as vacas são pesadas? Não. O dono, assim, quando tu estiver no... no pasto. É quando vai apartar ela do bezerro, né? Essas coisas assim. Exatamente. Ela é chicoteada na cabeça para poder andar. Sim. Então, se tu tentas pegar na cabeça, ele fica com medo. É como um cão também. É rotina de fazenda, viu, gente? Eu conheci isso por rotina de fazenda. Exatamente. Aí segura o pinhão. Opa! É. Yeah. Mas algo porreira, que espetacular. Temos um clima magnífico. Eu esqueci de perguntar o que as músicas representavam, né, Adriana? Mas deixa lá. Depois no próximo programa, eu porque é a primeira vez que eu tô coordenando aqui junto o programa, mas... Hã? No próximo bloco, eu digo. Ah, sim, exatamente. É rápido também. E... Agora vamos de música, porque os ouvintes não... nós temos um pouco de tudo aqui no nosso Expressões da Lusofonia. Nós temos conversa e temos música. Leonardo, quais são as suas 4 músicas? E antes que eu me esqueça, por que cada uma delas? E primeiro escolhi o meu xará, que é o Leonardo Mano. Faz essa música intitulada O Falecimento do Seu Irmão. Achei uma letra interessante, gosto, porque tem uma boa mensagem. Escolhi também o músico CCSP, Amor de Mãe é Lindo. Escolhi Totó por Beber. Essa música intitulada por Beber, todos nós sabemos, beber socialmente não tem nenhum problema, mas há uns que abusam e acabam perdendo suas famílias, acabam perdendo a sua reputação. Tem uma letra maravilhosa, toca para aqueles que estão no mundo da droga. E tem também do Anselmo Ralph, que é a Curtição. Uhum. Que ela explica: a rapariga pensava que estavam namorando, mas afinal para ela era só uma curtição. É isso aí. São 3? Falta outra. Falta uma. A outra é do C4 Pedro. Vamos ficar por aqui. Depois de vários tempos de namoro, ela achou que já não dava para continuar mais com a rapariga e decidiu terminar. É isso. É muito bom, muito bom. Show de bola. É isso aí, moçada. Então vamos de música, vamos de modão, de todas as partes, de toda a região, e já voltamos. Você é meu sangue, mais que um amigo. E dizia coisas que até hoje eu sigo. E será pra sempre um pedaço de mim. Mano, cantar a seu lado me deixou orgulhoso. Agradeço a Deus, foi maravilhoso. Eu sempre sonhei com imagens assim. Mano, eu me lembro do nosso pequeno universo. O primeiro acorde, os primeiros versos. Parei pra pensar hoje no camarim. Juntos nós fomos a voz de uma linda canção. Digo a você lá do fundo.

me revolto, só me acalmo quando olho pro céu. Porque sei que quando o dia de chegar, muitos vão pagar pelas maldades que fizeram cá. Tu me ensinaste a ser cristão em todos os momentos. Me ensinaste os sacramentos, 10 mandamentos. Eu me lembro da maneira como tu rezavas, ajoelhada perante a Bíblia, lagrimavas e pedias ao Senhor para me proteger. Durante a reza eu acabava por adormecer. Quando de noite não houvesse nada para o jantar, tu me dizias, a vida um dia vai mudar. Quando não há paz nem amor, não há nada como o teu amor, mãe. Quando não há paz nem amor, quando não há quem me dê um amor, não há nada como o teu amor, mãe. Quando não há paz nem amor, quando não há quem me dê um amor, não há nada como o teu amor, mãe. Quando não há paz nem por isso, tudo bom para ti. Obrigado por tudo. Canal 1. Por bebê perdi minha mulher, por bebê perdi ele e você, por bebê deixei de olhar a quem devia olhar. Por bebê perdi minha família, por bebê perdi minha autoestima, por bebê deixei momentos pra compartilhar. Mas por beber eu descobri quem gosta de mim, por beber eu descobri quem quer me ver a cair, por beber eu descobri a maldade entre nós homens. Deus vem me ajudar, não está a dar, vem me deportar pra sei lá, para um lugar onde não há, não há dor. Deus vem me ajudar, estará, vem me deportar pra sei lá, para um lugar onde não há lágrimas. Por beber eu vi o sofrimento em pessoa, por beber eu descobri como é que se magoa, por beber eu descobri que o mar pode ser uma lagoa. Por beber perdi minha liberdade, por beber eu descobri a cor da maldade, e que o homem pode nunca ser o que ele quer ser. Por beber eu vi homem grande a cair, por beber eu vi famílias a se destruir, por beber eu fiz o que eu não devia fazer. Deus vem me ajudar, não está a dar, vem me deportar pra sei lá, para um lugar onde não há, não há dor. Deus vem me ajudar, não está a dar, vem me deportar pra sei lá, para um lugar onde não há lágrimas. Como nunca é tarde pra recomeçar, meu Deus ouviu o meu lamentar, e uma luz veio me libertar do maldito vício que me estava a matar.

eu vou para minha mulher ficar com teu homem, que eu vou ficar com a minha mulher. Amo teu homem, que eu vou amar também a minha mulher. Trata bem do teu homem, que eu vou tratar também da minha mulher. Está errado, Dudu, está errado magoar quem ama, magoar quem ama. Oh, que Deus me ajude, que me perdoe por magoar quem ama, magoar quem ama. Ela não merece, ela não merece, ela não merece, ela não merece. Sinais Sonoros, aos sábados pelas 10h30 da manhã, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Quem quer ser um dinossauro? Às terças-feiras, às 9h30 da noite, dois concorrentes respondem a 4 blocos de 3 perguntas para cada um. 10, 20 ou 30 pontos é quanto vale cada pergunta. E os prémios são reais. Quem quer ser um dinossauro? Produção Jurassic Cast, às terças-feiras, às 9h30 da noite, no Canal 1. Aos sábados, pelas 11 da manhã, a ONUB apresenta um espaço radiofónico que incide sobre os principais acontecimentos científicos, tecnológicos e sociais dos países abrangidos pela Organização das Nações Unidas pelo Bonaparte. São 30 minutos de um espaço radiofónico feito a partir do recém-independente país Imagilândia. Não perca este programa, que certamente não o vai deixar indiferente. Rádio Imagilândia, aos sábados, às 11 da manhã, no Canal 1. Este programa conta com o patrocínio da Bonatel, empresa de telecomunicações da Bonalândia, o Instituto Carlolandense para a Língua Bonapartesa e o Lost and Resort, o hotel de luxo para cães na Lost and City. Liga lá ao Sr. Fado. É o seu programa de fado no Canal 1. De segunda a sexta, às 6 da tarde, Carlos Bonaparte apresenta um programa inédito na radiofonia. Aqui, o fado canta-se desde princípios do século XX até o ano atual. Escute e participe. Peça aquele fado que tanto gosta e deixe a sua dedicatória. Diga lá ao Sr. Fado, de segunda a sexta, às 18 horas, com o Carlos Bonaparte, no Canal 1. E sejam bem-vindos a mais uma parte de nossas expressões da lusofonia. Depois de termos escutado as músicas vindas do nosso colega Leonardo Manuel, de Angola, vamos agora saber, através da Ana, que notícias acaba de mostrar de Brasil. Bom, aqui a minha cidade vive a ressaca da festa, né? Porque acabou a festa no domingo passado. Nenhum castelandense levou o primeiro prêmio, tanto em rodeio em touros quanto em rodeio em cavalo, né? No rodeio em touros tivemos 9º e 8º lugar. Houve um rapaz que ganhou o carro do Bingo, né? É um Palio, muito bonito até, por sinal, de 4 portas. E assim, houve, tinha poucas barracas esse ano, e enfim, houve uma situação insólita que não convém trazer aqui aos ouvintes, mas eu me saí dela, né? Algumas pessoas assim são um bocado desonestas e aí me quiseram armar uma trapaça, mas consegui me safar dela. Meu dia de domingo foi bacana, né, no rodeio. No Brasil, o jornalismo gira em torno do novo capítulo da Operação Lava Jato, que é a Operação Pichuleque 2, que é o nome que os caras davam para a propina que era paga, né? Então, nós estamos vivendo uma situação caótica, né? Mas dá para... É um momento, assim, a Rede Globo é o que ela mais está noticiando, né? Porque é aquilo que lhe convém. E, enfim, é isso. E agora vamos à explicação que eu tinha esquecido das músicas da Adriana Pequeno. Exatamente. Então, a primeira música que eu referi é uma música, uma balada bastante bonita. E eu gostei dela logo no primeiro instante, nem sei porquê, mas gostei da letra, gostei da forma como... Qual o nome mesmo? Tudo que eu te dou. Ah, Tudo que eu te dou, do? Pedro Brunhosa. Do Pedro Brunhosa, muito bem. Sim. Peraí, bem. E eu então, quando ouvi, adorei a música, e depois adorei a mais... Quando vi uma versão dela, bem, não foi bem versão, mas foi uma interpretação dela numa festa de uma televisão privada portuguesa, em que os jornalistas fizeram uma interpretação da música com coreografia e tudo, em que tudo se pôs a rir, porque era uma coreografia bastante engraçada. Ah, muito massa, muito bom. É. E a música? A segunda, do Juan Santana, Te Esperando. Eu escolhia porque acho esta música muito bonita, a letra é bastante bonita, o próprio vídeo também é bonito e traz uma mensagem muito bonita de amor, mais uma balada, em que diz que o amor não tem limites, portanto pode-se esperar, se é amor verdadeiro, aqui a personagem vai esperar por aquele amor, né, que... Dura o tempo que durar, mas vai esperar. Tem que passe mil coisas, não, né, Adriana? É. Essa música realmente também me encanta. A terceira, que eu falei, dos Irmãos Verdade, são grandes Irmãos Verdade com Yolanda, é uma música que eu gostei e quis partilhar aqui com os ouvintes, porque é uma música que eu dançava muito nos bailes, quando eu ia aos bailes, e dançava muito esta música. Apesar de não saber dançar assim música africana, mas lá do meu jeito, lá dançava. É uma música que eu acho que tem uma letra simples, porque repete muitas vezes o mesmo nome, mas também é uma música bonita. Muito bem. E a última que eu disse, dos Mamonas Assassinas, Pelados em Santos, é aquela música descontraída, gosto do sotaque que eles põem na música, super engraçado, super para cima, o videoclipe também é bastante engraçado e dá-me assim uma ideia de verão, praia, férias, aventura, então por isso que eu escolhi. É isso aí! Agora sei, Joe. Agora as tuas músicas, quais são? As minhas músicas? As minhas músicas? Sim. As minhas músicas. Ah, as minhas músicas. Diz alguma coisa, Léo. Eu acho que a Yana entrou agora para o registro das coisinhas... fofinhas na nossa rádio. Eita, boteco. Não, mas isso foi de propósito. É que eu já tenho as minhas quatro músicas em mente. senhor. Ah, não. É só pra não deixar o Léo sozinho. Ah, não. Ah, não. Oi. As próximas vezes, quando escolher um dos músicos que achar a sua escolha, quem escolheu pelo menos tem que dar um trecho a cantar um pouquinho, menos eu. Neste caso serás tu e a Adriana. Ai, tu! Ah, olha só o que, que ele tá arrumando pra nós. Bom, vamos levar isso ao Carlos. Depois eles vão ver se ele aceita essa proposta, né? Mas, então, eu vou com Daniel e a participação de Zé Henrique e Gabriel. Eu acho que é. Proposta. Justamente isso. Proposta. Essa música fala de um homem que faz uma proposta pra uma mulher, né, em que ele tá apaixonado e não sei quanto, e não sei o que, e tudo mais. É aquela declaração, assim, enorme, né? Pra pessoa amada. E não vai dar em nada. Não sei, porque aí depende da mulher, porque a mulher tem que aceitar a proposta, bom... Isso já não pertence à letra. Depois, temos uma dançante com a Márcia Ferreira. Márcia Ferreira chega e canta: chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Trem doido. Eu vou viajar também pra Portugal, cara. Eu vou viajar pra Portugal, vou pegar uma das músicas que me encanta. É... uma música que às vezes eu paro assim, fico perdida no ar ouvindo, né? E se trata do André Sardê, Canção do Assobio. Eu acho que esse moço, ele tem uma voz muito bonita, ele canta muito bem. Até o meu irmão fica encantado com a música dele, que depois eu vou trazer aqui para os ouvintes, não hoje. Então, o André Sardê marcou a minha vida e foi muito interessante. É lá, não sei se pessoalmente. Não, marcou a minha vida com as músicas dele. Ok. E já são três, falta uma, né? Uma, sim. E eu vou com o... Não, eu vou com Jean Giovanni, nada. Eu vou com Terceira Dimensão. Eu tava mergulhando ali nas coisas e mergulhei no meu passado. Naquele tempo que eu só tinha o meu rádio. E eu não tinha computador. E... aí, então, eu ouvia muito o Terceira Dimensão. E o Terceira Dimensão eu vou trazer pra vocês o Maria Tchá Tchá Tchá. Maria Tchá Tchá Tchá. Tchá Tchá Tchá. Maria tchá tchá tchá, tchá tchá tchá. É isso aí. Maria tchá tchá tchá pra alegrar o povo e botar todo mundo pra riba. Quer dizer, pra cima, né? Muito bem. É, vamos nós. E é isso, rapaz. Quando eu encontrei esse grupo do Terceira Dimensão, eu falei: gente, o tempo que eu só tinha a rádio, que eu tinha minhas fitas cassete. Foi muito bacana. Muito bom. Foi muito bom relembrar dessa partezinha da minha adolescência, da minha infância. Muito bem, então vamos lá ficar com estas músicas e nós já voltamos. É isso aí. As nossas últimas. Até já, meu povo. Até já. Até já. Vou me dar inteiro pra essa mulher. Vou lhe dar a vida se ela quiser. Quero ser prazer na hora de amar. Quero ser o pranto se ela chorar. Vou ser o motivo da sua ilusão. Eu vou ser carinho, eu vou ser paixão. Vou ser o consolo da sua tristeza.

Ah, sim. Ô, Léo, tem alguma coisa a dizer pra nós? Não, do momento eu não tenho nada a dizer. Oh. E a última música, não pode dizer? É isso. A última música é Kuduro. Tem como título Mamadi. Que supostamente o autor desta música que diz que Mamadi em inglês, que significa amor de mãe. Mas amor de mãe em inglês não é Mamadi. Mamadi é em coisa, em indiano, pô. Indiano, se calhar ele deve confundir. É indiano, Mamadi é indiano, que até a gente tá vendo na Rede Globo e não vale a pena ver de novo o Caminho das Índias. E tem lá as meninas lá chamando as mães de Mamadi. Uhum. É mãe em indiano, pra variar. Quem é o autor da coisa, da música? Na grelha. Adriana! Vez, é a última música. Ok, vai ser também brasileira. E vai ser os Canto da Bahia com Morango do Nordeste. E esta é uma música que houve tempos, há uns tempos atrás, na minha adolescência, eu sabia esta música atrás para a frente, frente para trás, porque eu ouvia muito. Cheguei a dançá-la muito. Pronto, ok, dançar com uma rapariga não é a mesma coisa. Mas dançava com raparigas, pronto. Eu gostava desta música para dançar. E depois acabei por me cansar dela, porque já cantava tanta vez, para trás e para a frente, que deixei depois de ouvir. Agora quando eu ouço, sinto saudades e apetece dançar outra vez. Mas pronto, isso já é. Ela é uma chikidum, chikidum, chikidum, chikidum, tanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan Ai, ai, ai, ai, é amor. É amor. É amor. Ah, trem doido, mas então, né? Ai, ai, ai. Então sobrou eu! Fica sua. Olha, fica pior assim. Sobrou eu. Pelo menos a conta da. Sobrou eu. Diz lá. Fica melhor assim. Logo se dá conta já que é um cantor. Porque posso falar o nome e vocês não saber quem é. Não, mas essa morango do Nordeste, você não tem noção o que foi aqui. Foi esse grupo que a Adriana tá falando, e teve um cara ainda mais, sei lá, o cara não tinha voz pra cantor, e tinha um guri junto, e chamava Laíto e seus teclados, e ele gravou essa música, e essa música virou a maior zoeira, a maior zoação. Morango do Nordeste. Agora é eu. É tua vez, Ana. Qual é a tua última música? Ai, me. Deixa eu pensar. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Acho que eu vou trazer o meio fado. É o meio fado, né? Dulce Pontes. Dulce Pontes, eu não sei onde é que eu tô arrumando Z, mas que seca. Dulce Pontes. Isso, Dulce Pontes ou Dulce Pontes. Lusitana Paixão. Fado, chorar a tristeza. Okay. É. Essa fado. É essa é música eu. Com a dor. É fado. Isso. Só quando é salvado. Qualquer coisa. Arrancar do meu passado um grande amor. Ok, pronto. É melhor eu não estragar a música, senão eu já não estou a estragar, eu estou a assassinar a música. Não, a Antena Web tem um bom advogado. Não, em conta de assassinar a música, já que a gente falou em assassinar a música, estou eu aqui montando um determinado programa. E assim, eu virei pro Carlos ontem. Carlos, ele o quê? Eu falei, a Antena Web tem um bom advogado? Ele, Não sei, não, por quê? Eu falei, eu vou ser presa. Como? Eu falei, eu vou ser presa. Aí ele, por quê? Eu acabo de assassinar uma música a facadas. Por quê? Pra colar a música no programa que eu estava a montar, eu tive que cortá-la aos pedaços. A pobre. Ai, gente, foi demais. Bem, amigos, chegamos ao final do nosso Expressões da Luz. Peraí. Já tá aqui. Eita! Está bom, tá? Olha, deixo aqui pra vocês os meus sinceros cumprimentos. E prometemos voltar na semana que vem, se Deus quiser, com o nosso amigo Carlos Bonaparte junto com nós, né? Pra fazer a maior alegria pros ouvintes. E espero que com mais juízo, não. Opa! Certo. Pronto, ok. Eu é que sou menos ajuizada do grupo, já sei. Léo, suas despedidas? Valeu, pessoal. Foi mais um dia maravilhoso. Espero que todos tenham um final de semana. Se beber, não conduz. Se conduzir, não beba. Dê amor, carinho, respeito ao teu parceiro. Dê um presente de 9 meses, que é o maior presente do mundo, que é a gravidez neste caso. Tudo bom para vocês, ouvintes. Beijão aos meus colegas, Ana, Adriana Pequeno, Carlos Bonaparte, as melhores e tudo de bom para ti. Fico à tua espera aqui em Angola. Tenho uns jacarés para te oferecer. É, e desculpem lá que ainda não me despedi, mas até para a semana. Eu já ia falar. Ah, desculpa. Pronto, agora já foi. Passou a despedida pequena, pequena. Sim. Até para a semana, caros ouvintes. Até para a semana, Ana, Léo. E espero que tenham gostado do nosso programa. E como o Leonardo disse, se conduzir não beba, se beber não conduza. Tenham muito amor, muito carinho. Bem, façam amor, façam sexo, façam o que vocês quiserem. Mas façam com segurança e com juízo, né? Exatamente. Exatamente. A segurança e juízo é tudo. E já agora não façam em locais públicos, porque isso é um crime. Amem muito, apaixonem-se demais e pronto, é tudo. Ana, até eu já tinha me despedido, mas vamos lá, até a próxima semana. Bye bye. Yo, Looney. C4 Pedro. Track. You know how we do, right? Ela diz que me ama, mas sei que não. Até fiz bem, mas é em vão, porque eu sei. E não desejo isso pra ninguém. Por isso é que isso não pode ir além. Então vamos acabar, amo. Deixar de se altrabar. Não tem porquê insistir no erro. Até porque ninguém é de ferro. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Não me diz te amo. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar, não. Por isso é que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E para não piorar este erro, não vamos inventar só. Same level, tu eras o rap, eu era o cool clever.

torne o seu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Arrependo.